anticipated moment in racing. Bom, pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né, para falar da XIT 355, que aconteceu lá em Watkins Glen no domingo à tarde, né, uma corrida à la Joe Logano. Parabéns ao Joe Logano aí, né, Joe Logano que, como já falei no bloco passado, varreu o final de semana lá em Nova York, né, andou super bem, vitória, décima vitória, vitória número 10, aí, agora cansa dois dígitos em vitórias aí. Décima vitória, primeira vitória dele em Road Course na Sprint Cup, primeira vitória dele em Watkins Glen, né? E a sua segunda vitória no ano de 2015. Essa vitória aí, de onde que eu tinha ele em 2012? Eu não sei não. Essa vitória aí do Joe Logano aí, né? Já vinha batendo na trave aí, fazia algumas semanas aí, né? Ele que vinha lutando com o Kyle Busch ferrenhamente aí por vitórias, né? O Kyle Busch conseguiu se sair sobre o melhor aí, sobre o Joe Logano, mas nessa semana não teve jeito, não. Nessa semana aí, o Joe Logano foi o vencedor da corrida e o Kyle Busch foi o segundo colocado, né? Então, parabéns ao Joe Logano, décima vitória na Sprint Cup, né? Sua segunda vitória esse ano e a primeira vitória em Road Course na Sprint Cup aí, o Joe Logano. Com essa vitória de Logano aí, ele passa a somar duas vitórias, como eu já falei, passa a somar duas vitórias, né? Atualmente ele é o quarto colocado no campeonato, porque ele tem menos pontos que o Kevin Harvick. Então o Kevin Harvick vai em terceiro colocado, né, com 723 pontos, e o Logano vem em quarto com 781 pontos. Né? Essa é a diferença dos dois aí, por isso o Logano é o quarto no campeonato e o Harvick é o terceiro. O Harvick também, que meio sem querer ali, salvou um top 3 ali, porque ele ficou sem combustível nos últimos metros da corrida aí. E ele também tentou uma manobra muito feia, né, que foi tentar tirar o Joe Logano da corrida. Se acerta o Joe Logano, ia ser uma manobra completamente indelicada aí, uma manobra muito feia, uma manobra muito suja do Kevin Harvick, né? Foi uma manobra suja, mas teria que se caracterizado uma manobra muito suja do Kevin Harvick aí. Pouco se falaram disso, mas para mim realmente foi uma manobra muito suja do Kevin Harvick tentando jogar o carro para cima do Joe Logano para ferrar com a corrida do Joe Logano. Brilhante corrida do Joe Logano. Falando um pouquinho aqui do resultado aqui, como foi, né, alguns destaques aqui, o Kyle Busch foi segundo, andou super bem o Kyle Busch, teve problema, mudou a estratégia, né, como sempre também, né, pessoal, o Austin Green é diferente de Sonoma, estratégias diferentes vão sendo montadas, né, aí as bandeiras amarelas vêm para misturar ainda mais, colocar mais sal nessa salada aí para misturar mais ainda, né. Então, as estratégias. O Kevin Harvick tinha uma janela diferente do Joe Logano, mas o Joe Logano tinha um carro mais rápido no final. Tanto o Joe Logano como o Kyle Busch, né? O Kyle Busch. O Joe Logano teria que economizar também um pouco, mas o Joe Logano foi embora, não economizou nada. O Kyle Busch ficou com medo, e usando sua experiência de pouco no cano, ficou sem combustível na última volta. E o Joe Logano ficou três voltas antes que ele. O Kyle Busch passou a economizar e não atacar. O Kevin Harvick também, que precisava economizar, não economizou. E o Kevin Harvick ficou pro meio do caminho aí. Mas mesmo assim ele conseguiu terminar em terceiro o Kevin Harvick, né? Já que a diferença entre eles ali, entre os três primeiros ali, pro Matt Kenseth era muito grande. Então ele conseguiu terminar à frente ali do Kenseth, do Kurt Busch ali, que foram o top 5, né? O Clint Bauer vai saber Deus de lá de onde ele apareceu, foi o sexto colocado. O Keselowski foi o sétimo. O Kyle Edwards foi o oitavo. O Sam Hornish, que fez uma boa corrida, uma boa tarde lá em Watkins Glen, foi o nono colocado. E o Jimmy Johnson também, né? O Jimmy Johnson que sempre faz da dele aí, né? Sempre aparece aí o Jimmy Johnson. O Jimmy Johnson fechou o top 10 da corrida aí, né? Décimo colocado. Meu destaque fez muito pelo pouco que tem. Eu vou dar esse final de semana para o Mike McDowell, né? Que foi o top 20 aí, com 95 da Lavigne Family Racing. Guilherme, os seus destaques aí, por favor, né? De Watkins Glen para você. Em relação à manobra, vou começar pelo lado ruim, né? Em relação àquela manobra do Kevin Harvick, eu acho que ninguém comentou, Leonardo, porque o Joey Logano conseguiu se safar e ganhou a prova. Se acontece alguma coisa, nossa, ia dar um fuzuê do tamanho do mundo, isso aí. Porque, ô, meu, foi muito sujo o que ele fez. Foi muito sujo. Olha, há muito tempo eu vejo o Kevin Harvick aprontando dessas aí, mas como no final das contas nada de muito grave acaba acontecendo, passa despercebido. Mas isso é muita sujeira. Olha, se o Joe Logano não segura o carro, porque nitidamente a gente vê que ele segurou, conseguiu segurar bem ali, né? Então, e movido pela euforia da vitória, ele nem mesmo também não acabou não comentando sobre o assunto. Mas, ponto, né? Felicidade para um, tristeza para outros. Vamos lá. Quero dar meu destaque, né, também pro Sam Hornish. Ele acabou executando perfeitamente a estratégia deles, né? Não tinha um carro forte para tentar um top 5, mas acabou na estratégia conseguindo um top 10. O Jimmy Johnson, né, um destaque, apesar, né, de ser o Jimmy Johnson, ele merece o destaque. Afinal, ele teve, eu acho que umas três punições, foi lá para trás várias vezes, voltou e no final da corrida, também na base da estratégia, conseguiu se garantir no top 10. Queria dar um destaque também positivo para o Greg Biffle, né, que chegou no 14º lugar, sabendo, né, a dificuldade que a Roush está passando, ele ainda consegue salvar uns posicionamentos razoáveis para a equipe dele, né? Esperava um pouquinho mais, né, desculpa, um pouquinho mais, né, do AJ Allmendinger, mas acho que a equipe acabou se atrapalhando um pouco, né? Tanto em estratégia, de novo não entregaram um carro perfeito para ele, assim como foi em Sonoma, né? Dessa vez não teve um problema maior, mas acabaram se atrapalhando um pouco. Também fiquei triste com o resultado do Truex Jr., né? Achei que ele poderia ter uma chance um pouco maior, mas acho que também acabaram se atrapalhando nas estratégias. Brad Keselowski também teve uma tarde feliz. Né? Não, talvez não tanto quanto seu companheiro. E daí aqui eu queria entrar um pouquinho naquilo que tu falou no bloco anterior em relação ao Joe Logano tá fazendo uma temporada bem mais consistente. Eu acho que ele amadureceu em relação ao que aconteceu o ano passado. Acho que ele está um pouco mais tranquilo, né? A gente tem que ver no Chase depois, mas acho que ele e o entrosamento dele com o chefe de mecânicos é bem satisfatório, né? Mas eu queria pegar um pouquinho no ponto de experiência. Eu acho que o chefe de mecânicos de Logano é bem mais experiente que o Paul Wolff na questão de acertar a mão do carro. Porque o Paul Wolff e o Brad Keselowski, a gente sabe, né, que se a estratégia dos dois der certo, é praticamente infalível, né? A chance de vitória é muito grande. Já o Joey Logano, né, usa estratégias bem mais conservadoras, mas em compensação, o acerto do carro ao longo da corrida sempre é muito bom. É Todd Gordon, né? Eu acho que é o nome do chefe de mecânico dele. É o Todd Gordon. É muito bom. Então, vamos ver. Acho que o Joey Logano é uma presença forte no Chase esse ano. Já o Brad Keselowski é uma incógnita. A gente não sabe o que o que vai acontecer. Recentemente a gente sabe, né, que aconteceu um pequeno susto ali, né, com a filha dele, né? Daqui a pouco tirou um pouco o foco também, mas graças a Deus nada aconteceu e a filha dele tá bem. Destaque de novo pro buchinho que tá, nossa, tá andando muito, guri. Olha, nossa, ó. Quebrar o pé fez bem para ele. No bom sentido, claro, né? E o Carl Edwards, né? Que também eu acho que ele fez uma estratégia parecida com a do Brad Keselowski e depois só seguiu o barco, né? E acabou dentro do top 10. Se não me engano, na transmissão falaram que o Carl Edwards é o que melhor média de chegada tem em circuito misto, né? Então, sempre pode aprontar alguma coisa, né? Esperava um pouquinho mais do Kyle Larson e do Jay McMurray, né? Mas o que a gente viu foi que também não conseguiram finalizar bem a prova. Até o Kyle Edwards, desculpa, o Kyle Larson andou forte no início da prova, né, no top 5, mas aos pouquinhos foi caindo, né? Acho que não tinha um bom trem de corrida. Mas vamos ver agora. Essa era a prova que a gente sempre citava, né, Léo? Como assim, uma prova que poderia acontecer o inesperado, né? Não que a vitória do Joey Logano não tenha sido inesperada, como tu bem frisou, foi a primeira dele em circuito misto. Mas não deixa de ser também um candidato a título, né? Ganhando ali, né? Então agora vai ser um pouquinho mais difícil de a gente ver algum diferente, um vencedor, né, surpresa, né? Michigan agora, talvez o Greg Biffle poderia ser um fator, mas com o carro que tem, acho difícil, né, conseguir alguma coisa. Mas eu acho que em relação à prova é isso, né? Ou então, Guilherme, para falar aqui do. É, você falou dos Carl Schiff aí, né? Do Toto Wolff, do. Não, confundi tudo aqui, misturei os dois. Do Todd Gordon e do Paul Wolff, né? Ambos têm suas características diferentes aí, né? O Wolff, ele consegue arriscar um pouco mais na estratégia, ele domina mais esse lado estratégico da corrida aí, né? Desenhar uma estratégia que faça o Joe Logano estar vivo no final da corrida e pronto e preparado para vencer a corrida no final da corrida. Isso o Wolff faz muito bem. E o Todd Gordon é um bom acertador de carro. Mas eu não acredito. Esse desempenho, esse diferente desempenho entre Joe Logano e Keselowski, não acredito no, no, nos Carl Schiff. Eu vou acreditar no braço do piloto mesmo. Para mim, o Joe Logano vive o um melhor momento. O Joe Logano, não apenas por essa vitória, né, não apenas por isso, mas o Joe Logano, para mim, vive sim o um melhor momento que o Brad Keselowski. Faz uma boa temporada melhor. Faz uma boa temporada mais sólida, né? Tanto que é que sempre no final da corrida aí o Diogando acaba sempre aparecendo no final da corrida aí, acaba sempre bem aí na no, no, nos finais da corrida, e às vezes o Keselowski acaba se embaraçando um pouco aí, né? E não termina muito bem. Então eu acredito sim essa diferença entre desempenho dos dois aí para a questão do braço do piloto mesmo. Que o momento é do Joe Logano, o Joe Logano tá mais focado, sabe mais o que quer e não tá andando muito aos ventos como o Keselowski aí. Para falar do Carl Larson, não só do Ganassi, mas falar da Ganassi em modo geral, né? Eu que já me coloquei essa regra aí que de Carl Larson e do Daniel Suarez, eu não falaria até o final do ano, então eu vou falar da Ganassi em modo geral. A Ganassi, num certo momento da corrida, estava muito bem. Né, a Ganassi estava no meio do pelotão ali, evoluindo. Os dois carros estavam evoluindo até que juntos, né, evoluindo juntos. Foi até que então o Jerry McMurray teve um problema, né, numa das relargadas lá. O Sam Hornish acabou barbeirando, que o Hornish não conseguiu relargar. Ele teve um problema de relargada, teve um pouco, Teve agora em Watkins Green, né? De forma estranha, aí, dois problemas na relargada, né? Seguidos aí. Em relargadas, né? Não na relargada, em relargadas aí de bandeiras amarelas aí. Então o Sam Horst aí naquela relargada estranha ali, né? O Jim McMahon acabou enchendo a traseira do Joe Logano, né? Comprometeu completamente, totalmente a corrida do Jim McMurray, né? Com esse incidente aí, o Jim McMurray que. Deixa eu até ver. Ele foi o terminou a corrida em 40, na 40ª posição, né? Depois só queria salientar aqui para vocês aqui os três últimos colocados: 41º Jeff Gordon, 42º Casey Kane e 43º Tony Stewart. Ou seja, o top 3 final aí tá excelente aí, né? O top 3 final aí dos últimos pilotos aí. Então, voltando aqui ao assunto aqui, a Ganassi acabou tendo problemas, né? O Kyle Larson, ele tentou uma estratégia diferente, né? Tentaram jogar ele de forma estratégica diferente, justamente para conseguir algum resultado aí, mas o que acabou vendo aí foi a 7, 8 voltas final, ele foi obrigado a economizar ou fazer um splash and go. Para não fazer splash and go, ele realmente, tanto ele como o Dale Earnhardt Jr., né, os dois estavam na mesma balada ali, os dois foram obrigados a tirar o pé, levantar o pé do acelerador, né, ou no final o Dale Earnhardt Jr. foi o 11º e o Kyle Larson foi o 12º, né. Isso aí foi o que aconteceu aí para Ganassi aí, até que vinham num bom final de semana, né? Viriam os dois carros para bom resultado aí, mas infelizmente não foi possível. Eu queria também destacar aqui, Guilherme, o Adrian Mendinger aí também, que teve uma péssima tarde aí, né? Tudo dando errado para ele lá, pro Adrian Mendinger. Ele que entrou como favorito e infelizmente saiu de Watkins Glen com apenas o 24º colocado e creio que dificilmente ele consiga essa vaga pro Chase aí, né? E consiga somar pontos necessários, né? Impossível, praticamente impossível aí para ele pro Chase aí por questão de pontos. Foi um péssimo resultado pro Jeff Gordon, né? Esse aí. Porque agora tá tudo embolado ali embaixo. Porque Case Keenum, então, nem se fala, né? Então, segunda corrida consecutiva que ele acaba praticamente em último lugar, né? Na prova anterior ele tinha sido último. Nessa prova ele foi penúltimo. Então, assim, o James McMurray ainda tinha uma. Os dois, fazendo uma analogia, os dois mais fortes na briga por pontos, que eram o Jay McMurray e o Jeff Gordon, que tinham uma baita de uma margem de erro, queimaram toda essa margem praticamente nessa prova. Não sei se tu concorda comigo. Depois a gente vai, né, abrir um pouquinho mais o campeonato, mas foi os maiores perdedores da tarde, né? E eu queria entender, o Leonardo, não sei se tu viu. O que que aconteceu com o Denny Hamlin? Porque na última relargada, apesar de todos os problemas que o Denny Hamlin teve durante a prova, ele relargou em sexto e acabou a prova em 27º. O que que aconteceu com o Então, Denny Hamlin? Guilherme, o Keselowski, né? Perdão, o Casey Kane, ele somou nas últimas duas corridas, somou 3 pontos, né? Foi praticamente ejetado, foi massacrado aí. Ele tá fora, dificilmente o Casey Kane vai conseguir essa vaga aí por pontos, pro Chase aí, né? Deixa eu confirmar aqui, mas se eu não me engano, a diferença agora. Para ele subiu cerca de. Foi para ele que estava classificado, agora foi para 50 pontos. A diferença aí. Eu só preciso confirmar aqui nas minhas informações, nas minhas anotações aqui, que eu já estou procurando aqui. Mas a diferença, assim, a diferença é algo, sei lá, algo surreal mesmo aí. Não tem explicação, né? O que aconteceu com o Casey Kane nas últimas corridas aí. Foram somados apenas 3 pontos, né? 51 pontos. 51 pontos, né? Abriu aqui também. Isso, exatamente, 51 pontos aí. Sim, ele tá a 51 pontos do Chase, ou seja, ele tá a 51 pontos do Clint Bauer, né? Realmente é muito complicado aí estar as coisas aí pro Casey Kane, né? É muito complicado mesmo, vai estar tá assim, ó. Para mim tá praticamente fora. Não sei se ele consegue reverter esse resultado aí não. Aí, Guilherme, você perguntou do Danny Hamlin, né? Pois é, na última relargada ele largou em sexto e acabou em 27º. Não, então, Mas o Danny Hamlin também tava com aquela estratégia maluca, né? Aquela estratégia doida lá. Ele teve que fazer um splash and go também, o Danny Hamlin. Ele tava com a estratégia mudada. O Danny Hamlin, ele tava, na verdade, ele só aparecia nas relargadas, né? Porque ele tava naquela estratégia doida para tentar. Quando você tenta algo muito diferente, isso é o Danny Hamlin. Poderia dar certo para ele se chovesse e acabasse a corrida. Aí daria muito certo para ele. Mas o Danny Hamlin tava com aquela estratégia maluca, maluca, maluca, que o cara não vai para lugar nenhum, mas ele tenta algo diferente. Essa era a estratégia do Danny Hamlin aí. Depois dos problemas do Danny Hamlin aí na pista aí, que foi o capô dele que acabou quebrando. Guilherme, você tem mais alguns destaques aqui ou já vou passar os números da corrida aqui, tá? Ou você tem algum destaque para falar aí? Eu queria só voltar um pouquinho no assunto do Kyle Busch, que quando tu citaste que ele e o Joe Logano tinham os melhores carros, eu concordo. Acho que vou até mais fundo até. Vou até te dizer que o Kyle Busch talvez até teria um carro melhor do que o Joe Logano. Acontece que, eu não sei se você chegou a ouvir a coletiva dele pós-corrida, onde o Kyle Busch disse, não, eu passava um carro. Eu até estava tentando passar o Joe Logano, mas eu passava um carro, o Joe Logano passava outro. E assim as voltas iam passando, e eu sempre com um carro entre eu e ele. E realmente aconteceu isso, né? Porque quando o Joe Logano ali chegou, junto com o Kyle Busch, né? Ele passava um, e sempre ficava um carro, antes deles estarem atrás do Kevin Harvick, eles sempre tinham um carro entre eles. E isso realmente eu acho que atrapalhou um pouco os planos do Kyle Busch. De tentar, talvez, uma aproximação. E, em certo momento, ele disse na coletiva dele que ele e o Chris Shift decidiram, não, vamos ficar no resultado e entrar no top 30. Então, assim, ó, ele desistiu. Ele falou, não, pra mim tá bom esse resultado, quero ficar no top 30. Pra não, daqui a pouco acontece de novo o que aconteceu E um pouco, né? em Pocono. E ele vai adiando, né? Até porque o Allgaier estava num posicionamento, né, relativamente bom. E eles imaginam se ele acaba lá atrás. E o Allgaier abre uma vantagem complicadinha, né? E daí a gente vai só tem mais 4 corridas, né? Então, acho que o Buchinho fez bem, pensou o correto. Ele já tem 4 vitórias. Né? Por mais que uma vitória em Watkins Glen seja bacana, ele já tem 4 vitórias e não teria por que ficar sem sentido ele lutar pela vitória, sendo que ele poderia segurar ali o top 5 tranquilo e entrar no top 30 e poder desfrutar de um momento mais tranquilo nas próximas corridas, né? E basicamente só queria puxar esse pós-race aí do Puxinho, que ele comentou o porquê que ele tirou o pé, né? Porque perguntaram pra ele, por que que tu tirou o pé? Né? Guilherme, é bem Então. isso aí mesmo, né? Como eu tinha falado, talvez foi um pouco de receio do que aconteceu em Pocono, e ele, de forma estratégica, resolveu economizar e não apertar o pé aí para cima do Joe Logano. Poderia sim dar certo, como poderia não dar certo, poderia ficar sem combustível os dois morrer abraçado, né? Exemplo disso foi o Kevin Harvick que estava no limite do limite ali, no rádio foi passado que ele precisava de mais uma volta e acabou não acontecendo talvez essa volta aí. Então assim, tudo foi mudando, tudo foi se acertando aí. E o Kyle Busch, para mim, né, quando eu falo se acertar, foi o Kyle Busch, para mim, de forma acertada, né, priorizar os pontos. Ou ele fala assim, opa, segundo colocado aqui, tá bom, eu vou somar vários pontos, Vou entrar no top 30, vou pro Chase. Isso aí também é pensar em campeonato, isso aí também é ato de campeão aí. Ser frio e pensar na estratégia e não pensar também somente em vitórias, né? Então, de forma sábia aí, o Kyle Busch priorizou entrar no Chase, né? Priorizou entrar no top 30 aí, né? E não a vitória, e talvez seria vitória ou nada. Ele então acertou para mim, muito correta a decisão do Kyle Busch aí, do crawl shift dele aí, no final da corrida. Parabéns aos dois aí. Guilherme, bons números da corrida aqui, tá bom? Vou passar o resultado aqui, os números da corrida, certo? Então vamos lá. A corrida teve duração de 2 horas e 24 minutos, praticamente a mesma duração da Xfinity Series, né? Que foram bem próximos aí. Tivemos 5 bandeiras amarelas e tivemos também 8 trocas de liderança, né? Essas trocas de liderança às vezes é um pouco irrisória aí, já que temos troca de liderança em bandeira verde, né? Mas mesmo assim, tivemos 8 trocas de liderança aí. Então, parabéns a todos aí pelo espetáculo lá em Watling Green. Quem teve lá na pista, lá viu uma grande corrida. Quem teve em casa também viu uma grande corrida. Vou repassar aqui os 20 primeiros aqui. Já estamos no campeonato, então, né? Vamos só depois falar sobre as bandeiras amarelas ali. O Joe Logano venceu, o Kyle Busch foi o segundo, o Kevin Harvick o terceiro, Kenseth o quarto e o Kurt Busch foi o quinto, né? Kurt Bauer o sexto, Keselowski o sétimo, Edward Sunhorst e Jimmy Johnson fechou o top 10. Denhard Jr., Lyson Maynard, Greg Biffle, Ryan Newman foi o top 15. E fechando o top 20, tivemos o Eric Almirola, a Danica Patrick, o Casey Mears, o Justin Allgaier e o Mac McDowell. Né, esses aí foram os 20 primeiros da corrida aí. Falando das bandeiras amarelas, das 5 bandeiras amarelas que tivemos, a primeira foi detrito na pista, a segunda também detrito na pista, né? Depois tivemos o acidente do carro número 3 na volta 47, depois na volta 51 detrito foi fluidos na pista, e depois no final carro, na volta 58 ali, no finalzinho, logo aí já na reta final da corrida, tivemos também o carro do Tony Stewart parado, morreu, fim de corrida para ele. No meio da pista também teve que ser empurrado para os boxes aí, lá para o pit lane, para o Tony Stewart aí. Que Tony Stewart também que passa por uma maré que eu vou te falar, viu? Um péssimo resultado, uma péssima maré dele, do Tony Stewart. Não vem conseguindo bons resultados aí, o Tony Stewart aí, né? E agora chegou o um momento importante para ele aí, para ver se ele consegue pelo menos uma vitória para se garantir no Chase desse ano aí. Guilherme, algum comentário aí? Eu posso já puxar o campeonato? Vamos ao campeonato. Então vamos ao campeonato. Temos um campeonato aqui. Eu vou passar o Chase Grid, que é uma forma diferente de ver diferente de ver aqui, né? Quem tá classificado ou não, né? O Jimmy Johnson é o líder com quatro. Jimmy Johnson e Kyle Busch são os dois líderes aí, com quatro vitórias cada um. O Harvick, Joey Logano, Earnhardt Jr., Matt Kenseth e Kurt Busch têm duas vitórias, né? E a turma só tem uma vitória: o Keselowski, Martin Truex Jr., Denny Hamlin e o Kyle Edwards. Esses aí são os 11 primeiros aí. Eles têm uma vitória cada um. Por pontos, quem está indo por pontos aí? Temos cinco pilotos que vão por pontos. O Jim McMurray para mim tá praticamente garantido aí, Jim McMurray, 73 pontos à frente da zona de corte. O Paul Manning vem com 60 pontos à frente, Jeff Gordon 58, Ryan Newman 51 e Clint Boyer 50 pontos aí à frente aí, né? Eu queria saber aí como será esse final aí, né? Para ver quem realmente vai para o Chase ou não aí, quem pode ser o vencedor aí, o que que deve acontecer, meu amigo Guilherme. Pois é, que nem eu comentei mais cedo até com o Hélio e tal, que agora, pós, né, esse circuito misto, a gente tem corridas onde a gente pode fazer prognósticos para a bolha e prognósticos para o Chase, né? Eu apontaria, né, que assim, ó, três pilotos podem vencer e podem talvez acabar tirando alguém ali da pontuação. No caso hoje, né, se alguém vence, tira o Clint Boyer. Eu acho que podem vencer o David Reagan, né? Pode daqui a pouco, né, vencer o Kyle Larson e o Casey Kane. Esse para mim, assim, ó, se fosse para citar três nomes que estão fora hoje do Chase Grid, esses três têm condições para mim de daqui a pouco beliscar. Os demais, só se acontecer uma catástrofe, uma exceção extrema de chuva, de, né, alguma coisa muito diferente do trivial da NASCAR para ganhar. Por exemplo, entendeu? Por exemplo, vamos citar ali um Austin Dillon, que até tem feito algumas boas provas, ou o próprio Casey Mears, que está ali no top 20, entendeu? Só alguma coisa muito diferente para eles ganhar, né? Não que não sejam capazes, não é isso. O problema é que talvez não tenham equipamento para tentar uma força numa prova dessas que de andar na frente. Agora, se tudo correr conforme o script, eu acho que não muda mais esse Chase Grid, não, hein, Leonardo? O que você acha? Então, Guilherme, essa diferença aí tá gigantesca aí, né? Tirando o top 16 atualmente hoje, eu creio que outros só vão por vitória mesmo. Porque tirar esses pontos aí no braço aí vai ser complicado, hein, Guilherme? Vai ser muito complicado mesmo. Guilherme, tem mais algum assunto aí, Guilherme? Ou podemos encerrar o bloco da Sprint Cup? Acho que é isso, Leozão. Basicamente isso mesmo, né, pessoal? Agora vamos para Michigan. Depois de Michigan vem Bristol. Aí vamos para Darlington. Depois em Richmond fecha aí, né, o campeonato regular da Sprint Cup. Digamos que agora vem uma fase bem difícil aí, né, bem complicada aí mesmo. É uma fase tensa do campeonato aí, mas está tudo já praticamente no seu devido lugar aí, só esperando realmente o Chase aí. Guilherme, então eu vou encerrando esse bloco, né, o bloco da Sprint Cup, né, e nós voltamos aí daqui a pouco para o bloco das perguntas e vamos responder as perguntas para os fãs aí.